mim distante. Onde irá teu pensamento tão longe de mim distante? Onde irá teu pensamento? Quisera saber agora. Quisera saber agora se esqueceste, se esqueceste, se esqueceste o juramento. Quem sabe se constante, se ainda é meu teu pensamento, minha alma toda devora da saudade agro tormento. Quem sabe se és constante, se ainda é meu teu pensamento, minha alma toda devora da saudade agro tormento.